Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje nós estamos aqui no programa 1109 e é o dia 18 de 5 de 2025. Esse dia aqui, viu, Jorge, é um dia muito considerado por mim e por minha esposa, que foi o dia do nosso casamento em Bocaina, há 57 anos. Parabéns, Rui. É. Você para a Regina, parabéns mesmo. E bom dia, Jorge. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Soluções Saúde para Sua Água. Agradecemos também os Centros Espíritas, a AME, Anjo do Mael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Lembrando também que quem nos apoia são as Tendas de Umbanda Mãe Maria e Voz, Pai Jeremias e Vó Catarina, e também o grupo musical Castelã. Hoje o nosso convidado é o Dr. Benedito Figueiredo e o tema será um tema, assim, digamos, sombrio. Vamos falar de umbral hoje, né? Como que é, as características, o que, que a gente pode encontrar por lá, né? O que, que tem, né? Se é para nós nos redimirmos de alguma coisa, se é para fazer uma purificação, se é para fazer uma limpeza, se fica lá permanentemente, se é só uma passagem, se todo mundo tem que passar por lá. Olha quanta coisa interessante a gente pode conversar hoje. Bom dia, Cris e Rodrigo. Bom dia, pessoal. Hoje está bem desafiador aqui, então paciência aos ouvintes. O Rodrigo está aqui dando... Vou dar um bom dia aí, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes aí também. Tô aqui porque eu vou dar uma saidinha, tá? Então a Cris vai ficar aqui no meu lugar. Vim aqui dar um bom dia aqui pro Dr. Benedito, que a gente gosta bastante, né? Que eu tô lá fazendo um curso lá de voluntário da mocidade. E sabe como é que é, né? Não dá para faltar. Você falou que vai dar uma saidinha, então daqui a pouco você tá de volta. Não. Vou e não volto, não. Então você fala, eu vou sair, então, né? Ficou todo mundo esperando, ele vai sair e volta. É que nem no México, né? É um rato que eles falam, um rato. Esse rato demora muito, né? Mas a gente, hoje na enquete, vamos pedir a participação de todos aqui na nossa enquete. E a pergunta de hoje, vamos colocar aqui para vocês participarem. Você acredita que o umbral é apenas um estágio transitório e não o destino final dos espíritos? Então, vamos, o pessoal já começou a participar, já tem 33 votos. E eu quero aproveitar e agradecer também. Agradecer ao pessoal, às rádios que retransmite, a Web Rádio Sementes de Amor, lá de Campo Grande, o Recanto da Prece, Euripides Barçanufo, também de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha. E também aqui a Rádio Espírita nossa, né? A Web Rádio Sementes de Amor, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e São Francisco de Tobias Barreto. Então, vamos participar todo mundo aí, tá bom? Jorge, voltando. Carlinhos. Então, o Piero está aqui também, mas o Piero vai para a mesa daqui a pouco. Dá, né? Dá um bom dia para a gente aí, Piero. Minutinho só, gente. Pode deixar, não tem muita importância, não. É, né? Calma. Ele vai para a mesa. Ele vai para a sonoplastia daqui a pouco. Aí. Aí, ah, tá funcionando. Alô. Olá, bom dia, queridos vivencianos. Mais um domingo aqui de programa. A oportunidade de aprender mais um pouquinho aí sobre esse misterioso assunto aí, né? Sobre a vida umbralina, como que funciona lá. É sempre um tema interessante para se explorar. É isso aí, aproveita para compartilhar, né, o link do YouTube, curtir também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Vivência Espírita. É, e interagir também lá no chat do YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Um excelente domingo a todos. Vamos passar para o Carlinho fazer a prece para a gente. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Piero. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores pelo Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Nós vamos hoje no item 29. Lazer. O lazer é um direito de todos sem distinção. Higienize sua mente de paz e dê paz ao seu coração. Viva bem os bons momentos no lar ou na profissão. Queridos irmãos e irmãs, nesse domingo abençoado, estamos recebendo o nosso querido amigo e irmão, Dr. Benedito Figueiredo, que vem nos falar sobre umbral, uma passagem transitória ou o nosso destino final. E vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa nos esclarecer sobre esse assunto abençoado. Mais uma vez, Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em seu nome, pedindo, Senhor Jesus, que abra-se esse portal maravilhoso nesta manhã abençoada, que todos os ouvintes, trabalhadores, assistidos dessa rádio abençoada, possam nesse instante, Senhor, sentir a presença de seu guia, seu mentor espiritual, seu anjo de guarda pessoal, a fim de que, reunidos num propósito cristão, possamos entender um pouco mais da nossa caminhada nesse mundo abençoado e principalmente nesse momento sublime de transição planetária. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será umbral, não é o destino final. E nós estamos aqui com o doutor Benedito Figueiredo, que é nosso grande companheiro de longa data, que vai falar sobre o umbral, não é o destino final. Ele é estudioso da doutrina dos espíritos, expositor espírita em São Paulo. Tem muito trabalho lá em São Paulo. Bom dia, doutor Benedito Figueiredo. Alegre e feliz por estar mais uma vez no programa Vivência Espírita. Um afetuoso bom dia aos amigos Rui Barbosa, Jorge Reis, Rodrigo Costa, Carlinhos, a Cris, hoje apresentando, o Tião, e que nós possamos aprender sobre esse livro Nosso Lar e sobre André Luiz, aquele que uma alma necessitada, se transformou numa alma nobre, divulgando, revelando sobre a vida espiritual, revelando sobre o Espiritismo, ele que vem nos trazer sobre as mensagens consoladoras de Jesus, reavivadas pelo Espiritismo. Muita paz para todos nós e que possamos aprender um pouquinho, todos nós, no método de diálogo com todos. Doutor, eu queria primeiro, só para a gente dar uma explicação, porque umbral, umbral é uma divisória, né? Umbral é uma periferia, alguma coisa assim. Porque os espíritas, principalmente quem está iniciando, acaba pensando que umbral é o inferno do espírita, né? Umbral é o inferno do espírita. E umbral é um nome que André Luiz deu para aquela região do nosso lar, né? E não todo lugar. Cada cidade espiritual tem sua periferia e não são chamados de umbral muitas vezes, entendeu? Né? Então, eu penso que é uma região purgatorial, é mais ou menos isso? É, perfeitamente. Aliás, é interessante como é que encaixa tudo direitinho, porque o Kardec disse na questão do Livro dos Espíritos, 34, sobre mundos transitórios. E o nosso lar é um desses mundos transitórios. E as leis de Deus nos explicam sobre o processo de reencarnação e o processo de desencarnação. Na reencarnação, onde nós surgimos em espírito e verdade do mundo espiritual, e nós vamos então passar por um processo das nossas mães, onde o espírito é pré-existente e nós chegamos à vida material. Mas é importante, então, que na reencarnação, essa gestação é o sublime intercâmbio que a ciência espírita explica com muita clareza, onde o espírito é pré-existente e a forma humana dos nossos pais, então, é nessa gestação que vão ser formados. Perfeito. Nascemos, estamos aqui agora, materiais. Agora há o processo de retorno, no processo da desencarnação. Porque reencarnar e desencarnar, a via é única, de mão dupla. Então, nós que estamos aqui encarnados, vivos, nós estamos nesse processo de preparos, de preparação para o nosso retorno. E esse retorno nosso terá uma passagem obrigatória que está nas leis de Deus, que nós vamos, então, voltar ao mundo espiritual, a esse mundo transitório, porque o mundo transitório é onde nós seremos preparados ainda para reencarnar ou para galgar postos mais elevados. Então, aí vem o André Luiz, essa alma nobre, vem nos falar sobre o umbral, que não é umbral. O que é umbral? No latim, umbral é sombra. E no latim, então, é sombra, né? E nós aprendemos que é essa passagem. É passagem. Quando nós preparamos espiritualmente, quando nós acordamos para as verdades espirituais, quando nós acordamos para os amores divinos do cristão, então, nosso retorno para esse mundo espiritual será um retorno luminoso, um retorno radioso, sem escala, sem parada no mundo espiritual, sem parada nesse umbral. Agora, quando a pessoa não se prepara, quando não desperta para esse amor, para esse conhecimento, ele então, evidentemente, vai estagiar. Essa passagem vai ter uma parada obrigatória. Mas isso não é castigo, não é punição. É uma lei divina, é uma lei de atração. E não depende da vontade nossa, depende da frequência que nós estamos trabalhando quando nós estamos aqui vivos, encarnados. E o André Luiz, hoje essa alma nobre, mas ele não se preparou. André Luiz, médico, conviveu então na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, uma certa orgulho da sua profissão, jovem, mas ele não se preparou. Ele, então, na sua profissão, trabalhando, trabalhou para o próximo, dando caridade, sim, mas o despertar, como o Evangelho nos ensina, ele não praticou. E é interessante que nesse umbral, não era só o André Luiz que estava nesse umbral, que essa região, então, de dores, de sofrimentos, de ansiedades e de angústia, né? Como é que apresentava? Eu disse que ele não se preparou espiritualmente, porque não se despertou para a sua espiritualidade, mas a sua mãe, muito espiritualizada, a sua mãe estava numa esfera muito superior e ela fazia prece, oração pelo seu querido filho André Luiz. E essa semente do André Luiz, que não se despertara na terra, vai despertar no umbral. E como apresentava André Luiz, que não despertara na terra essas virtudes, como apresentava André Luiz nesse umbral? Como era a sua consciência atormentada? Ele se sentia amargurado, como um doente, os seus pensamentos angustiosos, porque o pensamento, a consciência, a inteligência e a mente são atributos de sua excelência, o espírito imortal. E, infelizmente, esses atributos não foram despertados. Ele foi despertado, então, como se fora uma figura aleijada. Isso está no livro, não é fake news. Amargurado, mas o André Luiz, então, essa semente, quando desperta, ele amargurado, pranto, choro, mas não choro de revolta, porque as lágrimas lavam aquelas nossas imperfeições, os nossos erros, quando não são de revoltas, mas na eles são exatamente de se aproximar de esse sentimento de amor, esse sentimento de bondade, de caridade, fraternidade, e essa semente se desperta no umbral. Desperta também no André Luiz o sentimento da imortalidade da alma, o sentimento da alma, isso eu falo sempre da alma, o espírito, a alma como sua excelência, porque ele é superior ao corpo. O corpo é apenas o efeito, mas nós estamos falando do espírito imortal, de sua excelência, com seus respectivos atributos. E ainda ele não umbral, em função das suas evoluções morais, ele vai se sentir fome, sede, calor, frio. Isso tudo o Kardec nos explica que são características de inferioridade do espírito. Mas, para concluir essa parte do umbral, concluir a primeira etapa, nós vamos falar muito sobre esse umbral. O Jorge, eu dou uma parada aqui. Eu queria só interferir, mas é para perguntar aí, né? Para não perder. Doutor, então o senhor falou ali que algumas pessoas, dependendo do grau de espiritualização que ela tem, ela nem tem necessidade de passar pelo umbral, né? Agora, a maioria a gente sabe... Passa luminosamente, radiosamente, por exemplo, Francisco Cândido Xavier. Claro, ele já vivia mais no mundo espiritual, então não passou assim radiosamente e luminosamente. Certo. Agora, pelo que a gente conhece, o que os autores apresentaram para a gente sobre André Luiz, da vida, a vida física dele, a vida aqui dessa encarnação, não foi o suficiente para a gente ver isso que nós vimos em relação a ele no umbral. Ele ficou 8 anos no umbral, né? 8 anos no umbral. Então, né? Então o que que acontece? Eu penso assim, André Luiz, ele era um médico, André Luiz era um pai de família, André Luiz devia fazer as coisas que todos nós fazemos, quem está aqui, fazemos, né? A gente não ouvia falar que ele era ganancioso, não ouvia falar que ele era ganancioso ou materialista demais, nem nada disso. Então, era aquela pessoa que devia beber, devia fumar seu cigarro, devia andar nas festas, na sociedade, né? Devia se alimentar bem, todas essas coisas. Então, é isso que a gente vê, que o André Luiz era um padrão para o homem daquela época, como hoje, mais ou menos parecido. Então, o que dá a impressão é que a exigência é muito grande para você não ter que sofrer como ele sofreu. Porque eu penso assim, baseado no que o André Luiz era aqui, como pessoa física, ele sofreu muito como espírito. Essa é a minha opinião, assim. É um questionamento que eu faço para o senhor, para o senhor emitir a sua opinião. Não, perfeito. Ele, isso que você falou está corretíssimo, está no livro. Tá. E interessante é que um momento, o tempo, o momento para nós chegou para o André Luiz, foi nesse umbral, mas olha como é que vão despertando nele essa semente do amor. Então ele se sentiu assediado por figuras animalescas, monstruosas e tal, e ele reflete, momento de reflexão para ele, e o esforço dele, e ele acredita que deve existir o autor da vida. Ele já tinha despertado de que o espírito é a essência, o espírito é imortal. E nesse momento de despertar, ele faz uma coisa que o espiritismo explica com muita clareza, e que nós fazemos aqui encarnados ou desencarnados, e que Jesus disse: tudo o que pedires ao Pai em oração e crendo, obtereis. E o André Luiz, num gesto de humildade, faz pela primeira vez no umbral uma prece, uma oração a Deus nosso Pai. Ele faz. Mas o que que ele está pedindo? O que que ele está pedindo? Ele está pedindo, sabe, que ele tenha paz, que ele tenha alívio, que ele tenha essa vida. O sofrimento estava muito intenso. E Deus, com a sua infinita misericórdia, com o seu infinito amor e bondade, envia-lhe o instrutor, o benfeitor, que é o Clarêncio, aquele que se apoiava num cajado de substância luminosa, e cuja túnica era luz, e com o olhar paternal, o André Luiz fazendo a prece, quando vê aquele barulho, pensa que de novo são os assédios, mas não, é esse Clarêncio que será o primeiro benfeitor e o ministro do auxílio que vem socorrendo. Primeira palavra que ele fala: coragem, meu irmão, o Senhor não te desampara. E eu, André Luiz pergunta: quem sois? Ele fala que sou apenas o irmão. E ele vem ali, sim, para socorrer. A prece, meus amigos, meus irmãos, é a prece, a oração, é essa força, é o poder que muda, é força viva, é força ativa. Depende muito de cada um, depende muito da fé de cada um, e conforme a necessidade, essa fé se fortalece mais. André Luiz precisava naquele momento, ele era uma alma necessitada, sofrendo muito, e na sua mente ele lembrava tudo, das dores de todas, mas Clarêncio vem socorrendo. E também a sua mãe, amorosa mãe, sempre fazia prece por ele. Vamos continuar falando, o Jorge deve fazer alguma pergunta, e outras pessoas fazendo pergunta para a nossa... Doutor, assim, a gente vê que né, o livro, ele descreve o umbral como uma zona obscura, né, que se inicia na crosta terrestre, quer dizer, já se inicia aqui. Perfeito. Na crosta terrestre, né, e é habitada por espíritos desequilibrados sempre, considerando essa... Se a gente considera essa descrição, por exemplo, como é que a gente pode entender o umbral como um destino final? Né? Não entender, né? Como podemos entender o umbral não como um destino final, mas como uma região de transição e de ajuste, né, para os espíritos que se encontram ali. Para sair de lá tem que ser isso que aconteceu com o André Luiz, porque veja só, o avô dele já tinha morrido há muitos e muitos anos e estava numa região trevosa, pior do que o umbral. né? O pai também, dominado por paixões ignóbeis, também estava em uma região que nem a mãe dele conseguia, ele não conseguia ter acesso a ninguém, e as pessoas, ele não conseguia enxergar ninguém. Tem a irmã do André Luiz também, que estava numa situação difícil. Agora, o André Luiz, depois dos 8 anos, parece que ele caiu em si, né? Como a gente fala, entrou em si, e começou a talvez usar a razão. E com essa razão passou para o coração, passou para a oração, e se humilhou e pediu esse socorro, né? Então, o que a gente vê é assim, como é que esses espíritos conseguem sair dali? Se eles vão estar lá no meio de sofrimento o tempo todo, um monte de gente ruim em cima deles, fazendo maldade, fazendo tudo isso. E muitos estão até alienados mentais, né? Sim, sim. Então, o umbral, é uma sintonia mental, é uma lei de atração. A pessoa vai para lá não de sua vontade, mas vai para lá com uma consequência natural. Não é castigo, não é punição, mas é uma realidade vibracional. E Deus sempre está com a sua providência divina amparando aqueles que vão em busca do amparo de Deus. Todo castigo, assim, ela não é eterna, depende desse momento de cada um. A respeito do André Luiz ainda, ele estava, então passou 8 anos no umbral, e o interessante é que muitos estão no umbral. O próprio André Luiz, quando estava lá, não sabia o que era umbral, tanto que Lísias, aquele enfermeiro, explicou para ele. Depois o Clarencio explicou também. Mas além do André Luiz, a sua mãe, generosa mãe, preocupava também com o Laerte. O Laerte, que estava há 12 anos numa região também no umbral. O Laerte... O Jesus fala que o homem, o ser humano, por natureza, não é mau, mas é fraco. O Laerte, um empresário bem-sucedido, tem um padrão religioso, mas ele tinha clandestinamente um relacionamento com duas pessoas femininas. E na desencarnação dele, ele fora também sintonizado com essas entidades e estava nesse umbral com uma sintonia muito inferior, né? E a mãe do André Luiz sempre com prece, mas ele não fora receptivo. E estava também na esfera de umbral, duas irmãs do André Luiz, Clara e uma outra irmã dele que estava lá. Então, se vê que a família, né, tinha uma certa preocupação. Mas a respeito do umbral ainda, como disse, é frequência, né, frequência, é sintonia mental, porque a mente também é força viva. Nós temos uma antena psíquica, nós somos um imã, a mente é um imã. A mente gera. Então, o umbral, que é isso? Eu vou ler aqui rapidamente alguma coisinha, só o que vai falar, o próprio André Luiz vai falar sobre o umbral. O umbral, continuou então solícito, o umbral começa na crosta terrestre, porque no mundo espiritual são esferas. Aqui, Jesus, Chico, nós habitamos todos eles sob um teto. Mas na esfera espiritual, a primeira esfera da dimensão espiritual é o umbral grosso. Esse umbral, que para alguns fala que é um umbral grosso, médio, tal, tal. Mas são 7 esferas. Na segunda esfera, tinha uma colônia espiritual chamada moradia. Na segunda, a terceira esfera espiritual estava nosso lar. E na quarta esfera espiritual é a alvorada nova, jamais evoluída. E na última esfera espiritual é a esfera de claridades imortais, onde está Jesus, o seu reino de amor e fraternidade. É de onde saiu Francisco Cândido Xavier para cumprir a sua missão nesse nosso acolhedor Brasil. E para onde retornou para essa esfera de claridades imortais, Francisco Cândido Xavier, após cumprir amorosamente a sua missão, importantíssimo, o maior médium e que veio consolidar o espiritismo no Brasil e no mundo. Então, o umbral começa nessa crosta, sim. É a zona obscura de quantos no mundo não resolveram atravessar a porta dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, e que, demorando-se no vale da indecisão ou no panto dos erros humanos, a partir do momento que nós... Aliás, as lições do Lisa e do Clarencio para o Nevis servem para nós. Nós que estamos encarnados, nós estamos no processo de retorno, prevenir, preparar para que o nosso retorno, nós também passemos radiosamente, luminosamente por essa região, por essa zona trevosa. E vamos, porque todos nós pertencemos a uma colônia, a uma cidade espiritual. E, portanto, então, volto a repetir, que nós preparemos o nosso retorno, o nosso caminho. Ainda nesse capítulo 12, falando sobre o umbral, aí ele fala que o umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos, resíduos mentais. É uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestação ou material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu aqui encarnado por atacado e que houve um certo menosprezo sublime no ensejo de uma substância terrena. A Terra, olha, a Terra atrai muita atração. A Terra tem um magnetismo físico e espiritual. A Terra atrai sobre nós e a Terra é atraída pelo Sol também. Só ainda falando sobre umbral. Umbral é a região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Para a vida, por exemplo, no umbral, que é dividido em seis ministérios, né? Os quatro primeiros, regeneração, auxílio, comunicação, e esses são mais ligados à parte da Terra, mas a elevação e a união divina é mais sintonizado com a parte superior. Então, é terceiro, então... Ainda falando sobre o umbral. Mas, olha aqui, a Lízias falando para o André Luiz. André Luiz, não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Ainda Lízias, para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigisse muitas colônias como esta, consagrada ao trabalho e ao socorro espiritual. Agora aqui, olha só, no umbral tem os missionários do umbral e lá encontra fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas e que na prática do mal ou terrivelmente flagelados nos sofrimentos retificadores. O umbral é escola ou é presídio sem grade, sem muro. O André Luiz, por 8 anos, ele estava, assim, vamos dizer, preso, mas depois ele despertou-se, é uma escola onde ele aprendeu, onde ele compreendeu as verdades espirituais. Vamos voltar aos comentários de Jorge e de outros também. Doutor, uma coisa interessante, né? Agora, mesmo no umbral, o que dá a entender também é que muitos no umbral têm a consciência que existem lugares melhores. Como que eles aprendem isso aí, eu não sei direito. Eles já, é assim, quem tem consciência que está nessa região, porque eu entendo que essa parte do umbral, pelos outros livros do André Luiz, é uma coisa assim já leve em relação a trevas, a abismos, né, que são coisas mais pesadas até. E quando está no umbral, dá a entender que ele já sabe que existe um lugar melhor. Agora, tem que se depurar para ir. Porque eu digo isso justamente no próprio livro, a gente vê pessoas que ainda não têm condições de sair do umbral tentando entrar no nosso lar, tentando entrar lá. Né? Tem o caso mesmo de uma mulher lá, que ela era abortava, né? Era uma pessoa que fazia aborto nas outras mulheres, que queria entrar, achando Sim. que ela tinha direito de entrar no nosso lar, e eles não permitiram que ela entrasse. Então, muitos têm essa consciência. Será que é com essa consciência que eles conseguem tentar se melhorar para poder sair dali e ir para outro lugar também? Perfeito, né? O André Luiz fala, o próprio André Luiz não tinha consciência, nesses 8 anos, não tinha consciência que estava nessa região, no umbral de Natal. E interessante que em outro livro a gente lê também, que nesse umbral estão muitos materialistas dormindo, porque não acreditavam na vida futura, não acreditavam num Deus criador do universo, então estão lá dormindo, sabe? Mas a providência divina, sabe, nunca abandona. Haverá um momento que eles vão se despertar, sim. E o André Luiz, então, ele foi resgatado por Clarencio. E ele foi numa maca, adentrou, deixou então o umbral e foi para o nosso lar. Ele sai então ele sai dessa região de dores, de sofrimentos e adentra nosso lar. Aquele grande muro com aquela muralha, tal. E ele diz que ele se sente que no nosso lar está nos braços de Deus. Porque ele acredita. Então, ele é acolhido num parque hospitalar no nosso lar. Porque o nosso lar tem hospital, tem escola, tem muita... aqui a Terra, que é uma cópia com a imperfeição nossa desse mundo espiritual. E o nosso lar, ele foi acolhido, então, no Ministério do Auxílio, pelo Clarencio, que é essa alma, sabe, luminosa. Porque o Clarencio, então, o Clarencio é essa sabedoria, sabe, inata dele, a sabedoria, inata não aprendeu na sabedoria, a serenidade, a sua alma iluminando, orientando para esse amor divino. E o André Luiz, então, essa semente, a semente do amor divino, porque o amor é a alma da vida, é o amor que se desperta em nós. Deus, quando nos criou, que somos obra divina, esse sentimento do amor, ele se torna em nós por necessidade, humaniza-se. E esse sentimento de amor, no André Luiz, desperta-se o amor, bondade, caridade, fraternidade, humildade, perdão, desperta-se no nosso lar. No nosso lar. E ele, então, Lísias, é o seu primeiro benfeitor, Clarencio, do Cajado Luminoso. O segundo é, então, Lísias, esse enfermeiro, visitador do serviço de saúde. E depois, André Luiz vai conhecer a Câmara de Retificações, a Câmara Retificadora, que está no Ministério da Regeneração, num pavimento inferior, onde ele presencia, onde ele quer ajudar aqueles sofredores que estão saídos do umbral. E aí o André Luiz encontra várias pessoas, então, mas ele presencia uma profissional de saúde que praticara o aborto, porque o bem e o mal que nós praticamos é registrado no perispírito, é registrado no psicossoma de André Luiz, é registrado no corpo espiritual de natureza fluídica. E no corpo dessa profissional de saúde estava registrado 58 pontos negros, negros que era resultado da prática do aborto. Perante as leis de Deus, nós temos o primeiro direito que temos, é o direito à vida, o direito ao viver. Mas o primeiro dever é pela manutenção da vida. Ninguém tem o direito de ter a vida do próximo ou a sua própria vida. O aborto, o feto, ninguém tem esse direito. Mas é onde nós estamos mais vulneráveis e se praticam essa infração, achando que é questão de saúde pública, e não é, é infração de Deus. Então, ela queria adentrar, adentrar para essas portas do dever, mas é um Paulo que era a segurança, não permite, Narcisa até acho que deveria permitir, e o André Luiz, mas ela não é permitida. O André Luiz vai encontrar também como um samaritano, o Silveira. Silveira, um bom samaritano. Silveira fora um comerciante, trabalhava com o pai do André Luiz, Laerte, e Silveira foi à falência comercial. A mulher dele chorando no Rio, para que o Laerte perdoasse a dívida, não levasse a falência. Bom, mas o André Luiz vê que Jesus disse claramente: reconcilie com seu adversário, com seu inimigo, com seu desafeto, para que não tenha dissabores no futuro. Apesar de que o Silveira não era tanto diretamente com o André Luiz, mas era com o seu pai. E Silveira, então, André Luiz, um pouco querendo fugir do Silveira, mas o Silveira reconhece, fala: oi, André, você por aqui também. Narcisa, que é trabalhadora, enfermeira da Câmara de Retificação, junto com o Tobias, fala para ele, fala: vai, peça perdão para o Silveira. E ele, humildemente, o André Luiz, humildemente, vai conversar com Silveira. Silveira pergunta do pai. Silveira fala: o teu pai foi o meu benfeitor para eu estar aqui. Onde está o teu pai? E ele fala que está no lugar. O Silveira se prontifica junto com André Luiz para visitar o pai, aquele que for causador da sua ruína financeira material. Mas não é só esse que André Luiz encontra nessa região, nessa Câmara de Retificadoras. Câmara de Retificadoras, o Câmara encontra uma jovem, que ele também, um jovem médico, tiveram um relacionamento mais próximo. Ela se chama Heloísa. Ela, uma jovem de família humilde, empregada do lar, da família, e ela cega porque ela fora cometida de sífilis e desencarnada com deficiência visual. E ela, André Luiz, é interessante a sintonia, né, afinidade no mundo espiritual. Às vezes a gente pensa que não é, não, mas alguma coisa atraía aquela pessoa, aquele espírito, aquela alma para André Luiz. E ele pede permissão, ele relata o fato para Narcisa e ele vai falar com ela. Sabe? Bom, mas também pede perdão, orienta. Tá? Ou seja, agora nós estamos falando do André Luiz já com essas sementes despertas no mundo espiritual, trabalhando com muita dedicação, ganhando o bônus hora em dobro. Vamos dar uma pausa para algumas perguntas, que até o momento não houve nenhuma pergunta. Jorge, Rui e Cris. Ô, doutor, existe uma corrente de espíritas que acha que o nosso lar é fantasia, é coisa fantasiosa. Existem outros livros que falam do umbral, sem ser o Nosso Lar? Que falam? É, porque tem alguns que falam, isso aí é fantasia, é coisa que foi inventada, que não é mesmo a realidade. O que, que o senhor poderia dizer sobre isso? Eu já ouvi falar isso também, que é alucinação, o André Luiz estava alucinado, falando, mas olha, olha só, se nós pensarmos, o padrão evolutivo do Francisco Cândido Xavier, você acha que ele ia trazer um fake news, uma coisa leviana? Não é o perfil dele, não é. Então, nós acreditamos fielmente que isso é uma revelação desse mundo espiritual. Isso é continuidade daqueles mundos transitórios que Kardec, que Allan Kardec nos ensinou. Kardec, que é o cientista do espírito, Kardec que vem nos falar, e o André Luiz vem exatamente esclarecer com muita com muita clareza. O interessante também, Rui, olha só, Jesus disse que vós sois a luz do mundo, e Kardec nos diz que nós, na questão 88, a centelha etérea, clarão, luz, e o André Luiz vem dizer que acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, que é a desencarnação, que é a morte. Não. Olha, eu não li nenhum livro, já assisti uma palestra de um expositor razoável dizendo que era alucinação. Eu fui ouvir, perguntar para ele, ele disse que a ideia dele, ele está fazendo essa contestação, que a ideia dele. Mas com um livro editado com seriedade, com clareza, nunca ouvi. Assim como já assisti uma palestra, onde pelo Espiritismo, às vezes, a gente ouve muitas coisas levianas. Não é o caso nosso aqui, mas já assisti que Juscelino era a reencarnação de Nero. Eu vi quieto, acabou a palestra, fui perguntar para ele qual era a fonte que ele leu, a fonte que Juscelino era o Nero. Ele me falou, e eu que acho? Então, não dá nem para continuar, né, Rui? Mas, concluindo, e não é só o nosso lar, está aí a Alvorada Nova, mas então, existem várias fontes, são esses mundos transitórios. A riqueza, nós deveríamos agradecer a essa alma nobre que vem divulgando, revelando a vida espiritual, que vem dando as verdadeiras interpretações das mensagens consoladoras de Jesus, reavivadas pelo Espiritismo. Deixa eu só falar das pessoas que estão ligadinhas conosco aqui, desde o começo do programa, Antônio Avaroto dando um bom dia aqui, o senhor Rodolfo Alexandrino também, a Joélia Vasconcelos, o Leandro Ribeiro, todos dando um bom dia, Iramir Marques lá de Salvador também, o Edson Andrade, bom dia, Vivencianos, a Simone Dias de Suzano, o Aécio lá de Sete Lagoas, um abraço para o Aécio, o Zazul Moura de Natal, a Dona Maria Alexandrino também, Sérgio Antunes, bom dia, companheiros. Ele é de São Paulo, a Vera Parodi, aguardando o domingo começar, a Vivência Espírita para iniciarmos nosso domingo. Bom dia. Wendy Azevedo Maia, Juiz de Fora, deseja a todos um programa e uma boa semana. A Nancy Lima também dando um bom dia. Vera Parodi, parabéns, Regina e Rui, pelo lindo dia. Que venha muitos outros anos com paz, saúde e muito amor. A Miriam Rui, bom dia. Um abençoado domingo, Sérgio Antunes. Ele está perguntando aqui, doutor, você pode até falar depois, se os encarnados fazem visita lá no umbral. Daqui a pouco o senhor responde. Aí o Carlinhos só marca aqui para a gente ir. O José Carlos de Oliveira, bom dia, vivencianos. A Leia Freire, bom dia, amigos vivencianos. Muita saudade de todos. Deus abençoe e conduza sempre esse lindo trabalho de comunicação e essa equipe tão querida. Um abraço para a Leia também, que mora lá nos Estados Unidos. Né? O Dinho, também lá de São Sebastião, entrou aqui, dando um excelente programa. Sueli Castelo Branco, bom dia, vivencianos. O Daniel Melo, bom dia, amigos. Mais uma vez, o Daniel, sempre ouvi que todos iremos para o umbral, até entendo do ponto de vista que todos podemos ter ainda muito a evoluir. Mas não concordo, creio que uma consciência tranquila de uma vida de busca pelo bem nos fará acordar na companhia de bons do outro lado, mesmo que as esferas mais próximas sejam o umbral fino. É isso que o doutor também explicou, né? Que dá para a gente passar sem essa necessidade de ter tanto sofrimento. Né? A Érica Leandro também entrou aqui, a Maura Russo, nossa amiga Maura, a Fernanda. Hoje o bom dia aqui de Caraguá. A Fernanda está lá em Caraguatatuba hoje, dando um bom dia aqui para nós. Um grande abraço para a Fernanda também. Fernanda Cassal, né? Fernanda Casa da Marcela, mãe da Marcela. Regina. A Regina, bom dia. O André Luiz encontra um espírito de uma mulher em tratamento que ele reconhece ter prejudicado seriamente. Ela apaixonou-se por ele em vida. E ela está tão doente que não reconhece. O doutor falou também sobre isso. Regina, que não lembra a história em detalhes. Acho que relatam apenas alguns aspectos da vida dele. Isso é verdade. A Célia Bila, bom dia, vivencianos. O Valdecir, é uma pergunta, o Carlinho faz daqui a pouco. O Ed Moreno, também é uma pergunta. A Gislene Silva, a Yolanda Gazon, está lá em Uberaba, em Uberaba, Minas Gerais. Um abraço para a Yolanda. Roseli, Rose Ribeiro, a Nina Lopes, bom dia, amigos, de Natércia, Minas Gerais, o Ed Moreno, mais uma pergunta, a Vera Lúcia Batalha de Renda, Siqueira de Renda, bom dia, vivenciando estudo, aprendizado sempre para crescermos. Agradecemos ao entrevistado de hoje e a toda a mesa, irmãos dadivosos. A Tânia Bittencourt, acredito na existência da colônia no nosso lar, como André Luiz nos trouxe. Elaine Renó, bom dia. Ana Cristina, bom dia, amigos. Um lindo domingo. Aécio também faz uma pergunta. Legal. Rui, Carlinho, quer falar alguma coisa antes das perguntas, para a gente fazer um intervalo também? Eu só tenho que agradecer a Vera Parodi, né, que mandando um abraço para a Regina e para mim. Obrigado, Vera. E continue nos prestigiando, ouvindo o nosso programa, e vendo e ouvindo o nosso programa Viver esse Espírito. Legal. É, vamos fazer um intervalo, Cris? Então nós vamos com a música aqui, Semente da Verdade, do Grupo Castelão. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Sem caridade não há salvação. Confirma que Jesus é o guia da humanidade, que o homem tem o livre-arbítrio e responsabilidade. Acredita no amor sublime, acredita na liberdade, mas o homem deve se instruir e conhecer a verdade. O Espiritismo não tem dogmas nem rituais. Cigarros, bebidas, velas ou cristais. Não faz previsão de futuro com baralho, tarô ou algo mais. Não pratica qualquer sacrifício com pessoas ou com animais. Respeita qualquer religião. Tem como forma de amor o princípio cristão, que é amar a Deus sobre tudo, é amar também seu irmão, promover a fraternidade entre homens de qualquer nação. Filosofia e religião, doutrina consoladora da fé pela razão, que diz de onde vim, pra onde vou e por que estou aqui com meus irmãos, e prega que sem caridade não há salvação. Nascer, morrer, renascer e progredir, essa é a lei. Nascer, morrer, renascer e progredir, essa é a lei. Nascer, morrer, renascer e progredir, essa é a lei. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui entrevistando o doutor Benedito Figueiredo com o tema Umbral não é o destino final. Vamos continuar aí, agora nós vamos fazer as perguntas aqui, doutor. Nós separamos as perguntas e aí o Carlinhos vai fazer para o senhor aí, a gente vai comentando e qualquer coisa a gente vai interagindo aqui também. Carlinhos? Tá bom. Doutor Benedito, o Sérgio Nunes perguntou para o senhor, o encarnado também faz visitas ao umbral? Os encarnados, sim, sim. E os encarnados, quando estão em alguma reunião, orientação, eles são identificados através do perispírito, né? Esse perispírito que diferencia quando nós estamos encarnados e estamos numa missão. O Chico, por exemplo, está numa missão no nosso lar ou em alguma espiritualidade, então visita sim. Isso é esse intercâmbio, é sagrado entre os vivos encarnados e os vivos desencarnados. Há essa conexão, respondendo então para o nosso Sérgio Antunes, né? Sim, visita com até sempre a frequência. Aliás, o Chico, no mundo espiritual, ele vivia muito no mundo espiritual, ensinando e aprendendo. É falado também que o Dr. Bezerra de Menezes faz muitas visitas nas regiões inferiores também, né? Inclusive, muitas pessoas tratam ele, aquelas pessoas ali, quanto mais inferior, mais ele vê o superior com luminosidade, né? Então, eles confundem muito o Bezerra de Menezes com um anjo mesmo, achando, porque acho que a luminosidade dele é muito grande. E nessas regiões, um espírito superior aparece bem mais claro. Inclusive, tem espíritos superiores dos superiores que nem vão para não constranger demais quem está lá, né? Às vezes. Então, agora, é só para lembrar, né, doutor? Quando nós estamos desdobrados ou dormindo, o nosso perispírito não para, ele fica viajando por aí. Então, é aprendizado, é para trabalhar muitas vezes. Às vezes tem pessoas que nos procuram preocupadas com alguns sonhos que têm, que os sonhos a pessoa está andando em lugares ruins, ela fica meio preocupada. Eu falei, poxa, mas a gente pode estar andando em lugares ruins, interagindo ou participando desse lugar ou ajudando nesse lugar. Então, se a pessoa está fazendo um curso de espírita, ela está fazendo um curso de médiuns, ela está fazendo um desenvolvimento mediúnico, muitas coisas assim, ela trabalha numa casa onde tem curas, onde tem tudo isso, geralmente ela é levada para esses lugares para ajudar também, né? Porque o encarnado ele tem muito mais facilidade. A gente tem que lembrar que nós também somos espíritos, né, doutor? Nós, não é só espírito desencarnado que é espírito, nós também somos. E a gente pode ajudar também em vários lugares, não tem problema, né? Não tem... E ir nesses lugares e ajudar, e poder ajudar. E quem dera que a gente sempre vá para ajudar, e não para ficar interagindo com quem está lá, né? Fazendo as mesmas coisas que eles fazem. O Rui, certa vez eu fazendo uma palestra sobre o espírito, viajores da eternidade. Então eu expliquei que durante o sono o espírito se emancipa, vai para, somos viajores da eternidade e volta, é transitório e voltamos para o corpo. E que durante a morte o perispírito, o espírito se desenlaça do corpo físico. O corpo está aqui e o espírito transcende. Ou seja, então, aí falei que durante o sono é o que mais se assemelha, então, com relação à desencarnação. Bom, e depois da palestra, um ouvinte falou, olha, eu tinha pavor da morte e agora estou com medo até de dormir, porque o senhor falou que durante o sono o espírito se emancipa, se sai, né? Ou seja, ele disse aquilo que ele sentia no momento, mas eu esclareci devidamente. Fala, Rui. Uhum. Perguntas aí? Tem. O Daniel de Mello diz, sempre ouvi que todos iremos para o umbral, até entendo do ponto de vista que todos podemos ter ainda muito a evoluir, mas não concordo. Creio que uma consciência tranquila de uma vida de busca pelo bem nos fará acordar nas companhias dos bons do outro lado, mesmo que as esferas mais próximas sejam o umbral fino, como diz Dr. Inácio Ferreira. Olha, a morte ou a desencarnação não santifica ninguém, não melhora e nem piora. Mas é muito claro nas obras do André Luiz a respeito, então, de que o umbral, e eu até vou repetir bem mesmo, o umbral não é destino final. Umbral não é meta. Umbral é a transição entre o mundo material e o mundo espiritual. Umbral está localizado na primeira esfera da dimensão espiritual. É uma passagem obrigatória. A diferença é que quem se preparou, tipo Chico e outros também, vão passar luminosamente, radiosamente. Agora, se nós não prepararmos, poderemos estacionar, porque isso tudo é frequência, não é punição, mas é lei de sintonia. Poderemos estar lá e para nos preparar. Então, é uma transição, é uma passagem para a dimensão espiritual. O umbral é um degrau nessa escala da evolução moral, porque nós encarnados é um estágio da evolução moral, e desencarnado no umbral ou no nosso lar é um estágio também para a nossa evolução moral. Umbral, nosso lar, tudo é reflexão, é reflexo daquilo que a nossa mente está criando. E é realidade vibracional. A justiça de Deus é a justiça vibracional. O André Luiz não vai falar em céu, inferno, purgatório, não fala de umbral, umbral como purgação. Mas céu e inferno é estado de consciência. A consciência como atributo do espírito, a consciência como pensamento íntimo, ele é, então, imortal. Após a nossa desencarnação, a consciência, então, não vai nos encarar frente a frente com a realidade. Legal. Acho que está respondida mais ou menos. O Valdeci Braulio pergunta, poderíamos dizer que, na prática, um umbral nada mais seria que um local semelhante a uma sala de aula, onde nós mesmos iremos ter consciência das questões que erramos na nossa prova terrestre? Olha, então, para o André Luiz, o umbral, por 8 anos, foi uma prisão. Sem muros, sem grade, uma prisão. Mas, para o André Luiz, foi uma escola. Ele, de uma alma necessitada, ele, então, fazia aquela prece como força viva e ele é acolhido, ele é resgatado desse umbral para a colônia nosso lar. Então, é importante que nós conscientizemos sobre os direitos, as oportunidades que nós, encarnados, temos para praticar a caridade, porque a caridade é amor em ação, a caridade é o amor que acolhe, que ampara, é o amor que ilumina e que orienta sobre esse amor universal. Para nós, aproveitemos a oportunidade que ainda estamos encarnados. Praticar o bem. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. O mal somos nós que criamos. Vamos aproveitar, depois eu vou ler aqui mais, aproveitar o que André Luiz recebeu de Clarencio, de Veneranda, de Narcisa, mas trazer para nós, para os nossos dias, para as nossas práticas, para a nossa vivência espiritual. Legal. Doutor, interessante essa colocação e muito legal a pergunta do Valdeci, porque é uma sala de aula, não tenhamos dúvidas, mas ela deveria ser uma sala de aula para a gente, né? Porque o André Luiz viveu aquilo lá. Então, sim, a sala de aula tem que ser para nós. A gente está assistindo que a gente não repita o que aconteceu com ele, para a gente também não precisar passar pelas mesmas coisas. Porque aí, a quem foi dado, muito será pedido. Então, nós estamos recebendo tudo isso de graça. Estamos recebendo essas informações de graça deles. Eles estão mostrando para nós, olha, quais são as consequências de você ir parar num lugar, parar num lugar desse é consequência. Mas quais são as causas que fazem a gente parar num lugar desse? Né? E isso é que a gente tem que analisar como essa sala de aula. Eu lembro também, às vezes a gente esquece de algumas coisas. Por exemplo, o apego tanto físico como material. Tem um livro que a gente vai citar, o livro que é do Chico Xavier também, o livro Voltei, né? Do irmão Jacó, que o presidente da Federação Espírita Brasileira, naquela época, que era o Frederico Finger, pede a vida toda que ele tenha a oportunidade de acompanhar o desencarne dele, acompanhar o desencarne, o desenlace dele, né? A separação do espírito do corpo. Ele pede essa oportunidade. E essa oportunidade é dada para ele. E nós vimos o tanto que foi difícil ele sair do corpo pela o apego que ele tinha às coisas. Ele não era um cara materialista, não. Mas ele gostava muito da casa dele, ele gostava muito das coisas que tinham na casa dele, ele gostava, era apaixonado pela família, tudo. Então, mostra para a gente o seguinte, que você apego é você ser grudado em alguém, porque apego não é amor. Amor é amor, apego é apego. A gente tem que amar a nossa família, não pode ser apegado. E qualquer hora a gente tem que partir. Qualquer hora eles têm que partir. Então, tudo isso são aulas que a gente recebe de graça o tempo todo. Se a gente pega o livro Céu e Inferno, por exemplo, é aula uma atrás da outra, de graça, ali para mostrar quais são as causas que provocam aquelas consequências que eles mostram para a gente do outro lado. Então, para mim, o nosso lar é um marco na vida nossa como espírito, como seres humanos, porque é uma aula atrás da outra para mostrar para a gente exatamente, olha, onde é que você vai parar dependendo do que você fizer. É isso que eu penso aqui em cima também da questão que o Valdeci colocou para a gente. Perfeito. Legal. O Hélio Moreno, ele disse que tem um amigo evangélico que perguntou como nós espíritas vemos o diabo. A gente sempre brincava. Eu nunca vi. Né? Você já viu o diabo? Não, nunca vi. Eu também não vi. Uhum. Doutor, já viu o diabo? Mas a respeito da pergunta do Valdeci, né? Porque o planeta Terra é um grande educandário e o nosso lar, através do Evangelho no lar, é essa grande escola cujo mestre é Jesus, o justo por excelência e senhor do universo pela sabedoria. Nós estamos matriculados nessa escola. E o nosso lar, onde ele vem nos esclarecer exatamente sobre essa escola, sobre essa sala de aula. Agora, o aprendizado depende de cada um. O aprendizado depende do esforço de cada um. O André Luiz se esforçou no umbral. E o resultado é o que nós sabemos. Agora, respondendo sobre o Ed Moreno, né? O diabo. O diabo, Ed Moreno, que é outro sinônimo. Diabo, Satanás, demônio. O Emmanuel, no livro Paulo Estevam, define muito bem o que é Satanás. E diabo e demônio. É a personificação do mal de forma alegórica. Perfeitamente essa definição de Emmanuel no livro Paulo Estevam. Satanás, que é a linguagem hebraica. Satanás é a personificação do mal de forma alegórica, de forma simbólica. E demônio e diabo, é mais da linguagem grega, né? Também é a personificação do mal de forma alegórica. Agora, cada um cria, né, o seu estado, o seu inferno, o seu céu, com essas situações de demônio e de diabo. Mas esses demônios, nós podemos considerar que são aqueles que ainda não despertaram, que são espíritos inferiores que ainda não despertaram para o amor divino, para as verdades espirituais. Perguntando o seguinte. Outra pergunta. Ele conclui perguntando o seguinte: podemos entender que é o umbral da atualidade? Na atualidade, o que é umbral na atualidade? Ele fez a pergunta do diabo de pergunta. Podemos entender que é o umbral na atualidade? Tá, mas vamos deixar bem claro. Umbral não é mundo material. Umbral, nós encarnados podemos criar o nosso céu e o nosso inferno, que é um estado de consciência. Aí somos nós encarnados, é um estado de consciência. E com esse mundo de turbulências e tal, é uma situação. O umbral... umbral é mundo espiritual. Umbral é a entrada. Dores, sofrimentos, angústias, isso é umbral. Não vamos confundir, então, umbral com a situação de mundo material. Mundo material, nós podemos criar o nosso mundo, o nosso céu. o nosso inferno. Aí é uma outra realidade, mas não vamos confundir umbral com o mundo material, ou com o céu, ou com o inferno. No umbral, no mundo espiritual, é purgar aquilo que nós não conseguimos resolver quando nós encarnamos. Mas o umbral é a entrada no, na dimensão espiritual. Ô, doutor... E não tem atalhos. E não tem atalhos para entrar. A partir do momento dessa conexão, não existe atalho para, não, para evitar. Para evitar é agora encarnar. Fala, Rui. Doutor, a gente observa que a doutrina espírita ela é muito bonita, porque ela é racional, ela é lógica, e a gente está sempre procurando resposta para todas as nossas dúvidas. E nós observamos que muitas religiões, quando eles têm dúvida, porque eles não estudam, eles já falam que é obra do demônio, do diabo e assim por diante. A gente vê que isso daí foi criado no século III por Maquineu, que criou o maniqueísmo, e isso daí prevalece até hoje em algumas religiões, onde fala do bem e fala do mal, como se tivesse dois deuses, um deus do bem e um deus do mal, e que não é verdade, né? Que a doutrina espírita procura sempre trabalhar dizendo que nós só temos um Deus, que é o Deus do bem. O mal é falta de conhecimento, né? Isso. Mas tem mais perguntas, né, Rui? Tem sim, doutor. O Aécio César tem a primeira pergunta dele. Se todos nós passaremos pelo umbral, qual seria a tábua de salvação a ser apresentada para passarmos menos tempo por lá? Merecimento, fé ou arrependimento inconsciente? Aécio César, um abraço, bom dia, como vai? Respondendo, veja, o André Luiz teve muito, muito sofrimento moral, arrependimento, que é um tesouro, né? Remorso, humilhação, mas para evitar isso, nós que estamos encarnados, deveremos aproveitar o que o André Luiz manda uma mensagem diretamente para nós. E eu vou aqui falar, viu, Aécio? Eu vou falar sobre o que... O Aécio estuda muito o nosso lar e evolução em dois mundos, que é difícil, né? Mas eu vou dizer o que o André Luiz está falando para nós, vivos encarnados. Está no primeiro capítulo do nosso lar. Ele começa dizendo... Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Ele está perguntando, aí ele responde, acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, que é a morte, né? A desencarnação, ou o jogo escuro da escuridão, vou repetir, acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Nós acendemos as nossas luzes, porque somos luzes de Deus, com a prática da caridade. Para cada boas ações que praticamos, nos ensinava sempre o Chico, são luzes que atendem no nosso caminho do amor e da bondade. Então, acendei vossas luzes, é a prática da caridade, do amor e da bondade. Busquenda, suai agora para não chorardes depois. O chorar depois é um ensinamento de Jesus. Ele, com muita clareza e imorredouro, seu amoroso ensino, diz que haverá choro e ranger de dentes. Reconcilie com seu inimigo, com seu adversário, com seu desafeto. Aliás, o Jesus sempre nos avisou de tudo, sobre o mundo espiritual, sobre a verdade, sobre o caminho, sobre a vida, que essa vida não começa no primeiro choro e não termina no último suspiro. Nós, quando reencarnamos, já como espírito, já pré-existíamos. Esta existência não é a primeira, não será a última, é muito menos a única, mas outras existências ou encarnações serão necessárias nesse processo de evolução. E para cada encarnação, são etapas na nossa evolução moral. Eu agradeço, César, a sua pergunta, como agradeço a todos que fizeram a pergunta, e a responsabilidade para adentrar as portas dos deveres sagrados, a responsabilidade é nossa, depende do nosso esforço, da nossa boa vontade. Vontade é também atributo do Espírito Imortal. Graças a Deus. Legal. O Aécio César tem a segunda pergunta, doutor Benedito. Ah, vamos lá. Sabe-se que André Luiz passou 8 anos no Brau. Como saber se realmente o que ele passou, esses anos nesse local, se o espaço-tempo de lá é diferente do nosso? É, certo, essa pergunta é boa. Porque aí, evidentemente, o tempo de Deus é um, o tempo da espiritualidade é o outro, né? E o tempo que, convencionalmente, hora, dia, tal, tal. Mas nós temos que acreditar, né, no que Clarencio, principalmente o que Olísias falou. Não dá para a gente ver a unidade de tempo lá. Mas Olísias disse com muita clareza. Aliás, o André Luiz perguntou para ele, escuta, mas esse umbral, o que, que é? E Olísias falou, ora, ora, você passou tanto tempo lá e não sabe o que é? E ele estipulou que passou 8 anos. Agora, nós entendemos que fala, o sol é o mesmo, e na espiritualidade, então, o sol é o mesmo que ilumina, e fala manhã, fala noite, fala em sono, fala em repouso, o repouso é moral, né? Então, dá para a gente entender que tem muita semelhança. E também, quando fala, Laura vai falar sobre o lar, e Lisas também, Laura, mãe de Lisa, vai falar que o André Luiz, quando está na casa de Lisa, vai falar, nossa, aqui é tudo semelhante à Terra. E Laura falou, olha, mas a Terra aqui é uma cópia imperfeita do que acontece aqui no mundo espiritual. Então, deve ter alguma semelhança, né? Deve ter uma semelhança nessas unidades de tempo, dia, noite, hora. Então, ficou um pouco confuso, Écio. Doutor, também eu queria falar, Écio, eu sinceramente, nesse caso de falar que o espaço-tempo é diferente, eu não encontrei lugar nenhum, não. Né? Eu sempre tive a consciência de que o umbral é igual, o nosso lar é igual aqui, porque é o mesmo sol, a mesma lua, tudo. Ele faz parte do orbe terreno. Então, se faz parte do orbe terreno, está girando junto com a Terra. Na minha opinião, assim. É porque eu não lembro de alguma obra, mas se tiver alguma obra, depois você passa para a gente. Porque o Aécio é super estudioso. Às vezes tem alguma informação lá sobre espaço-tempo que a gente não viu ainda. Isso aí você passa para a gente se tiver. Porque na minha concepção, é igual aqui. Você pode. O que acontece são em outros mundos que o sol deles vai girar diferente em relação ao nosso. Então, lá, se o planeta for gigante, por exemplo, ele vai rodar mais devagar do que a Terra, vai dar o giro no astro bem mais devagar, né? Aí a quantidade é relativa, né? Lá é de um jeito, aqui é de outro. Agora, o André, todas as referências que ele coloca na obra é sempre referência que a gente conhece. De tempo, quantas horas trabalha, que ganha bônus horas, que é parecido com dinheiro, que tem documentação. Então, as coisas muito parecidas com aqui. Eu não, sinceramente, assim, esse espaço-tempo, eu não vejo a diferença, não. Né? Mas pode ser que o Aécio tenha outras informações que a gente não tem. Né? É perfeito. O que sabemos é que o André Luiz perdera a noção de espaço e de tempo. Exatamente. Isso sim. Ele só sabe que passou 8 anos depois que ele teve consciência. Né? Porque o que acontece muito é uma tribulação que o espírito passa. Né? E o espírito perde a consciência também quando está para encarnar. Que ele vai entrar quando ele vai entrar naqueles. Eu acho que não é questão de dias, não, é questão de muito tempo. Para ele se preparar para encarnar, que ele vai perdendo a consciência de tudo, ele vai ficando. É como se a gente visse hoje aqui uma pessoa, o senhor que é médico, doutor, uma pessoa que tem Alzheimer, por exemplo. Ela perdeu a referência de espaço-tempo. Né? Ela não tem essa referência. Se a gente estiver numa região dessa, você vai perder a referência. Agora, depois que você se curar, você ficar bom, fala, quanto tempo eu fiquei lá? Aí alguém fala, porque enquanto você está lá, você não tem consciência de nada. Né? Mas aí vamos. Se alguém tiver mais informação, por favor, passa para nós. Tem mais perguntas. O José Magalhães, lá dos Estados Unidos, está fazendo a pergunta aqui. Os samaritanos do nosso lar usam animais para visitar o umbral, cachorros, cavalos e aves. Poderia comentar sobre o uso desses animais? Qual é a função de cada um, doutor? Os animais, esse reino dos animais, o Chico dizia que são nossos irmãos inferiores, e é isso mesmo, né? E serve exatamente para pacificar também, para dar segurança a esses guardas, para dar segurança aos trabalhadores, porque não é porque os samaritanos e outros estão trabalhando que não vai ter algumas perseguições de entidades inferiores. Sempre, além do próprio nosso lar também, existia, assim, existia algumas perturbações, uma perseguição. Mas esses animais estão exatamente para dar uma segurança, margem, para os trabalhadores, para os bons samaritanos que estão trabalhando e que têm essas entidades bem mais inferiores que perseguem, que perturbam. Quando essas entidades estão resgatadas do umbral para as câmaras de retificação, sempre esses bons samaritanos, eles sofrem alguns assédios. E esses animais, que são nossos irmãos inferiores, eles estão dando segurança para os trabalhadores. Deixa eu complementar também, doutor. Lembrando que em zonas umbralinas inferiores, não se consegue entrar com naves, não se consegue entrar com aéreos, por exemplo. É porque o clima é muito denso, por ser muito denso, ele não consegue, porque eu calculo que também a direção ou quem guia essas naves é mentalmente também, é pelo pensamento que guia tudo isso. E eles, quando chegam lá, eles vão ser atrapalhados. Se for entrar com a nave dessa lá, a nave vai cair lá no umbral, eu acho, né? Então, o que é que acontece? É. Não se entra. Então, usa o quê? Ele fala, o André Luiz, ele não fala em cavalo, ele fala em muares, né? Ele fala em burro de carga, né? Que é o que a gente é parecido com os nossos muares, ele fala aqui. Esses são para carregar, né? Esses são para carregar tanto as coisas que eles levam como o que eles vão trazer de lá. Muitos socorros que ele faz vai ser usado o lombo de burro para isso. Os cachorros são para proteção. Tanto que ele fala que os cachorros, os cães, no plano espiritual, têm muito mais serventia do que aqui na Terra. Eles lá são trabalhadores mesmo, não é bibelô igual aqui, não. Lá o cachorro que vai para lá vai trabalhar. Então você está pensando que seu cachorrinho vai morrer, ele vai ficar bonitinho de lá de asa? Não vai, não. Vamos botar ele para trabalhar lá, né? É para trabalhar. E também as aves viajores, né? Os ibis viajores que eles falam, que são as grandes aves, são aquelas que eles vivem na atmosfera. Eles pegam os miasmas, aquelas coisas ruins que tem no ambiente, eles se alimentam daquilo. Então, é uma proteção mesmo para as caravanas que vão buscar as pessoas no umbral. Eles são bem protegidos, porque a gente tem que encarar que é bem denso. Então, as pessoas que estão no umbral também, elas pensam que elas são iguais a gente encarnada mesmo. Tanto que no umbral tem pessoa que está no umbral que não consegue enxergar a gente que é encarnado, de tão denso que é. Então, para eles aquilo é material, eles vão atacar, eles vão fazer um monte de coisa, então tem que ter todo esse tipo de proteção lá. Só para complementar. José Magalhães está dando bom dia. Tem mais uma pergunta, o senhor queria falar mais alguma coisa, doutor, em cima disso? Retomar um pouquinho só sobre o André Luiz. Como é que esse espírito necessitado, ele sai do espanto do grau para o encanto no nosso lar, recebendo o título de cidadão de nosso lar? Título, o Rui manja muito bem desses títulos aí, dessas homenagens. Então, ele recebe o título de cidadão do nosso lar, homenagem dada pelo governador. E o Clarencio é o instrumento que vai dar essa mensagem para ele. E o André Luiz é impressionante, que como que o André Luiz se emociona muito desde o umbral. E para o André Luiz, as lágrimas lavam o seu rosto e a sua alma. O André Luiz, por isso que ele sai do espanto para o encanto. Por isso que ele se torna um cidadão de nosso lar. Mas antes disso, vamos falar ainda, que eu não falei, sobre quem o André Luiz foi recebido lá com assédio de suicida. Suicida, infame, né? Criminoso. E ele só aceitou após o diagnóstico, após o laudo do Henrique de Luna, médico lá do mundo espiritual. Porque lá é mais fácil dar o laudo do que aqui. porque as nossas imperfeições, os nossos erros estão marcados, registrados e historiados no perispírito, no psicosoma, ou no corpo espiritual de natureza fluídica. Até então, adentra Clarencio, Henrique de Luna, e o Henrique de Luna vai fazer a leitura do laudo, e fala para ele que, infelizmente, ele atingiu um grau através do suicídio. Ele se sente melindrado porque ele não aceitava isso, mas após a leitura do que estava impregnado no seu aparelho digestivo, no seu rins, fígado, estômago, Henrique de Luna pergunta: e agora, irmão, foi ou não foi suicídio? Porque antes ele achava que eu havia engano e tal. E a partir desse momento, desse diagnóstico dado por Henrique de Luna, ele aceita com resignação, não se revolta, aceita, e o processo de melhoramento, o processo de evolução, essa etapa evolutiva no nosso lar para a evolução moral continua. É um processo contínuo. E por isso que ele se torna, então, esse espírito luminoso, nobre, divulgando e revelando sobre o mundo espiritual. Mais alguma pergunta? Tem sim, o Aécio César tem a terceira pergunta. A terceira. Poderemos dizer que fora da caridade não há salvação, sendo o umbral a ausência da personalidade legítima ou da consciência ainda imperfeita? Muito boa. Essa aí é o Paulo, caridoso, encarnado, após a estrada de Damasco. E o Paulo, caridoso, desencarnado, vem nos falar no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Esse ensinamento é sublime, porque a essência, o princípio da caridade é o ensinamento de Jesus, é o segundo mandamento de Jesus: amai o próximo como a si mesmo. Quem ensinou isso imortalmente e amorosamente foi Jesus. A caridade, o princípio da caridade é o amor ao próximo. É isso, então. E por isso que a caridade, então, é o que dá vida à alma. O amor é a alma da vida. E é esse amor com necessidade nossa se humaniza. É esse amor que nos acolhe. Ou seja, esse amor está em nós, como sentimento. É esse amor que nos acolhe, que nos auxilia, e esse amor se expande, é esse amor que, como alimento da alma, ilumina-nos a alma, é esse amor que nos orienta, e é esse amor que vai nos orientar sobre esse amor universal. Continuando sobre o alimento da alma imortal, a alma ilumina, e o outro alimento é sabedoria. A sabedoria que sustenta Clarencio com a sua sabedoria, serenidade, iluminação, e com a sua sublimidade. Então, ele ensina para André Luiz todos os seus deveres. E André Luiz é um aluno disciplinado. É essa semente, ou seja, um predestinado para cumprir com as leis de Deus, nos ensinando todas essas grandezas da espiritualidade. Legal. O José Magalhães tem uma segunda pergunta. Doutor, como a enfermeira abortista conseguiu chegar à porta da entrada do nosso lar? Estaria o nosso lar localizado no umbral? Olha, então, nós já falamos que o aborto, o suicídio, o aborto, o infanticídio, é a pior infração perante as leis de Deus. Perante as leis de Deus. O livro fala de uma fala de ginecologista mesmo, né? É que ela tinha no seu perispírito 58 marcas escuras, negras, que são as marcas, nós fazemos o bem e o mal e fica marcado no perispírito. Ela tinha, qualquer um via, não precisava ser muito evoluído, via essas marcas, a própria Delmis viu 58 marcas. E ela queria adentrar, porque prometeram para ela, sabe, o paraíso, o céu, prometeram tudo. E ela, muito revoltada, né, o André Luiz presencia, Narcisa até, vamos dizer assim, foi a favor, mas tinha o sentinela lá, o Paulo, que fala, não, eu não posso autorizar, porque ela está revoltada, mas ela não é uma abandonada. Haverá um momento de ser resgatada. Mas o que quer dizer é o seguinte, tudo, a lei de Deus, né, a proteção divina, tem um momento de nós pedirmos, de nós solicitarmos. Naquele momento, ela não tiver o direito de adentrar as câmaras retificadoras para ser beneficiada. Mas ela estava aguardando o paraíso, achando que ela, com a desencarnação, com a morte, seria o paraíso que seria oferecido. E que ela seria uma alma, sim, que fizera o bem. Porque na cabeça dela, fazer o aborto era uma questão de saúde pública. E não é. Nós compreendemos hoje muito bem que essas infrações à lei de Deus, que agora, para resgatar a quem pratica aborto, vai ter uma outra oportunidade para resgatar essa infração gravíssima. José Magalhães, é o seguinte, o umbral é bem maior do que o nosso lar. É bem maior, porque ele já começa aqui na esfera terrestre. Então, na realidade, não é o umbral que faz parte do nosso lar, não. É o nosso lar que faz parte do umbral. Né? Então, a gente vai chegar num momento que a gente consegue ir para essa colônia. Né? O umbral é gigante mesmo. O tanto de gente que tem vagando por aí é fora de série, começando por aqui. Né? Agora, só para... para a gente falar aqui também do como que ela conseguiu chegar até lá, nos portais. De alguma maneira ela conseguiu chegar, porque o pessoal fica vagando para cima e para baixo. Não deve só ela que chega, muita gente deve chegar de vez em quando e não ter possibilidade de entrar. Mas a título de esclarecimento também, nós vamos lembrar, né, no caso dela aqui, nós vamos lembrar que o Lísias, né? Porque às vezes a gente presta muita atenção no romance e esquece de muitos detalhes importantíssimos que estão dentro da obra. Né? O Lísias conta para André Luiz o seguinte, que 140 anos antes, né, daquela época, então o nosso lar, ele foi feito em 1944, por aí. Ele veio, o Chico Xavier traz essa obra para a gente, 1944. Então você pega 144 anos antes. Então, se foi 1940 menos 140 anos, nós vamos ver que ano que a gente estava. A gente estava acabando, os portugueses estavam formando as cidades no plano espiritual. Porque em 1500 é que começaram a chegar aqui. Eles foram construindo um plano espiritual de pessoas brancas a partir desse tempo, porque antes não tinha. No orbe terreno, fora daqui, não tinha, era casa de índio também. Tanto que o nosso lar tem uma arquitetura portuguesa, totalmente. Né? Então, 140 anos antes, o que acontecia? As pessoas que chegavam no próprio nosso lar, eles queriam viver como eles viviam aqui. Tinha vinho, tinha carne, tinha todas essas coisas que eles queriam. E o que aconteceu? Eles começaram a treinar eles para poder não precisar mais. O governador trouxe emissários de planos mais superiores para ensinar como é que sobrevivia sem essas coisas. E eles fizeram até bateção de lata na porta da governadoria para poder manter aquilo ali. Os cientistas de lá provando que eles precisavam de bebida, provando que eles precisavam de carne. Foi quando o governador tomou a atitude da seguinte maneira. Levantou os muros do umbral, fechou os portões de uma vez e passou as pessoas do nosso lar a viver de água e sol. Só isso, água e sol. E ainda falou, agora quero ver se vocês vão morrer. Já estava todo mundo lá, como é que vai morrer, né? Então, obrigou dessa maneira. E porque aí você fala assim, se eles comiam carne e bebida, o que acontecia? Tinha contrabando do umbral. Do umbral, o pessoal trazia essas coisas, carne e coisa. Então, se tem carne, é que eles matam animais lá no umbral. Se tem bebida, é que eles fabricam lá no umbral. E mandava para lá o pessoal do nosso lar. Agora, você veja só a herança que a gente tem aqui de corrupção, né? Também fazia esses contrabandos, essas coisas tudo. Naquela 140 anos antes dali. Então, a partir dali, de 1940, por ali, ele conta que, a partir desses 140 anos antes, que parou tudo. Então, você chega, por isso que chega lá no nosso lar hoje em dia, você vai ter lá o caldo, né? Você vai ter o caldinho para tomar, né? As coisas assim. Então, por exemplo, se a gente estiver meio doente e acordar o pessoal oferecendo caldinho para a gente, se toca que você já pode estar lá já, né? Já pode estar lá no umbral, né? Tomando esse caldinho. Então, é caldo, porque só dão isso para a gente lá, essa sopa lá, esse caldinho que tem os nutrientes necessários para a gente ir tocando a vida lá. E depois se acostumar a viver de ar, viver de sol, viver de água, viver desse jeito. Então, é normal. Perfeito. Isso aí. Ah, é grudadinho com o nosso lar, é grudadinho com o umbral. Fora as colônias, fora os postos de socorro, né? Que dentro de, entre o nosso lar e a crosta terrestre, existe N postos de socorros, né? Existe, por exemplo, ele apresenta no livro Obreiros da Vida Eterna, a Casa Transitória Fabiano de Cristo, né? A Casa Transitória Fabiano de Cristo, que é uma casa que voa, né? Que ela voa e ela pousa nas regiões trevosas para recolher as pessoas que já têm condições de sair dali. Então, é muito interessante essas coisas aí. Então, existem muitos postos de socorro que estão incrustados no umbral, mas já são lugares melhores, né? Até que são filiados à colônia do nosso lar. Jorge, confirmando o que você falou, olha só, porque o umbral, que é essa esfera, a primeira esfera na dimensão espiritual, está em todo em torno da Terra. Em todo em torno da Terra está o umbral. Alguns falam que tem um umbral grosso, meta, mas o umbral está em todo. Na projeção do Rio de Janeiro está o nosso lar. Na projeção de Santos está a Alvorada Nova, da espiritualidade. E tem uma outra que está na segunda esfera, que é moradia. Moradia. Então, você falou que é verdade, sabe? O umbral, sabe? É essa esfera extensa em todo o entorno e nosso lar. Doutor. Uma população de 1 milhão. Vamos pensar, se uma Campinas, 1 milhão, então, evidentemente, que o umbral é essa, até para acolher a grande maioria, vai para essa porta larga. A porta estreita não passa pelo umbral. A porta estreita, de que Jesus falou, entrar pela porta estreita, então não para, não estaciona nessa entrada do umbral. Mas está muito bom, está muito gratificante nós ouvirmos, estudarmos juntos sobre esse umbral. O importante também é aquilo que eu sempre falo sobre o André Luiz. Como é que ele pode, sabe, do umbral estar a caminho da luz, do umbral sair do espanto para cidadão de nosso lar, do espanto para o encanto. Doutor, tem até, acho que um pouco a ver com o senhor está falando, o Sugai colocou aqui no WhatsApp uma pergunta. Doutor Benedito, acredita que o umbral fisicamente ocupa tanto para cima na atmosfera terrestre quanto para debaixo da Terra, ou seja, ocupa todos os locais, inclusive o mar? Então, acho que vem bem de encontro com o senhor acabou de falar aí, né? Que ele está em todo... Da isso, Terra, certo? Isso. Mas é isso mesmo, sim. Não esqueçamos de amigos da Terra, porque o André Luiz continua a pergunta. Vamos continuar. Cris, tem mais perguntas? Só para fazer. Por aqui acabou. Fazer mais uma colocação também. Eu tenho 5 livros psicografados, né? Que são os livros que o Aurélio Augusto, que é um dos mentores nossos, mas que participa o Pai Joaquim, Mãe Maria, que são pessoas, são espíritos que passam sempre informações para nós. E no livro Colônia, Campo de Luz e Excursão à Terra, fala da Colônia Campo de Luz. E a Colônia Campo de Luz, nós descobrimos que ela fica entre São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Fica nesse, é um triângulo que fica, que eu calculo que ela fica aqui para o lado de Bananal, para esses lados aqui, para aquela região ali. Porque era região rica em café, né? Agricultura, depois pecuária, depois cana-de-açúcar, tudo ali da época da escravidão. E foi construída essa colônia, Campo de Luz, ali também. Então, é uma colônia que eu conheço bem, espiritualmente falando, porque eles me apresentam muitos detalhes dela. E ela foi construída justamente depois da independência do Brasil. Então, aí depois de 1800 e pouco, a independência foi o Grito de Ipiranga em 1822, mas só que eles continuaram brigando, né? Que para sair para o negócio ir para frente mesmo, demorou muito tempo ainda. Por exemplo, o Nordeste reagiu durante muito tempo, os portugueses. E quem construiu foi a maçonaria, os maçons que ajudaram na independência do Brasil, que construíram a colônia Campo de Luz, né? Então, são muitas colônias que existem nesse espaço que a gente não tem nem ideia do tanto que tem. Então, se tem N estados aqui no Brasil, se tem N países no mundo, em todos os recantos do mundo tem colônias espirituais. E em volta da Terra tem as regiões umbralinas, que a gente pode falar. Por isso que umbral é um nome que o André Luiz deu para descrever melhor essa região. Em outros lugares pode até chamar diferente, não tem problema. Pode chamar de purgatório, por exemplo, até. Pode chamar de purgatório, não tem problema nenhum. Né? Doutor, tem mais pergunta? Tem pergunta ainda, Cris? São 10h05. Vamos no WhatsApp fazer. Não, o Jorge. O Aécio tem... Mas eu tenho mais alguma coisa para falar ainda. Uhum. O Aécio tem a colocação dele. Creio que se temos na Terra fusos horários diferentes... Creio que fora da Terra o tempo seria diferente. Isso, creio, está no livro Mecanismos da Mediunidade. O Aécio está certo quando ele fala de fuso horário. Existem lugares aqui no Brasil, na Terra, no Alasca, por exemplo, que não tem noite. Tem certa época do ano, 3, 4, 5 meses, que é só dia. Então, se você não for contar como noite, você vai ter um fuso horário totalmente diferente. Aqui dentro do nosso país, nós temos um fuso horário diferente. Se você pega lá a região do norte, eles são sempre com horário a menos. Não é por causa do horário de verão, não. Por causa do horário deles mesmo, que é sempre um horário a menos lá. Então, é um fuso horário também. Fuso horário é normal. Agora, tempo, eu penso que é igual, né? Quanto a... quando você pega a referência e fala foi tantos anos que eu fiquei lá, a medida que a gente tem de anos são aquelas de 365 dias, né, para completar um ano. Mas é legal a informação do Aécio. Depois a gente vai dar uma olhada aqui nesse livro também, no livro Evolução em Mecanismo da Mediunidade, que é o mais difícil de todos. Mecanismo da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. É coisa só para a gente, só para o Aécio ler mesmo, né? Doutor Figueiredo, esse pessoal lê, porque para a gente ler é complicado. O Antônio Bessa tem uma pergunta. Uhum. Bom dia. Se, como brasileiros desencarnamos fora do Brasil, no exterior, como fica a situação do nosso desenlace, passagem pelo umbral? Eu não entendi a pergunta. Ele pergunta, doutor, se como brasileiros desencarnamos fora do Brasil... Desencarnarmos fora do Brasil, no exterior, como fica a situação do nosso desenlace... Passagem pelo umbral? Olha, esse umbral nós já sabemos que é a passagem. Pode desencarnar aqui, no Japão, porque todos nós viemos de uma colônia espiritual, do mundo espiritual, de uma colônia, de uma cidade. Agora, nós estamos aqui reencarnados para evoluirmos. Vamos voltar para a mesma ou para uma outra mais evoluída. O brasileiro pode desencarnar aqui, ou no Japão, ou na China, vai voltar para a sua colônia espiritual. Mais evoluída, pode voltar para uma outra colônia mais evoluída. Assim, né? Mas independe de onde... às vezes reencarnou aqui para resgatar alguma coisa. Um exemplo, hipoteticamente, inquisidor, cruzada, tal, tal, tal. Mas o retorno, o mundo espiritual é esse universo, é esse infinito, com suas muitas moradas. Né? Muitas moradas. Então, independe de desencarnar em outros países muito distantes, mas ele, o retorno é para a sua cidade espiritual ou para a sua colônia espiritual. Está tudo cadastrado lá, no mundo do esclarecimento. Todos nós temos um cadastro nessa coluna, nas nossas colunas. Tem um exemplo disso aí também no livro Nosso Lar, né, doutor? É, nós lembramos que quando o Nosso Lar foi concebido, nós estávamos atravessando a guerra, né? E quando ele o que aconteceu? O povo judeu, tudo, que estava tão superlotado, as colônias deles espirituais, que eles pediram ajuda de outras colônias, de outros locais, para poder abrigar o povo judeu que estava sendo sacrificado, morto. Então, no Nosso Lar foram recebidos muitos judeus, né? A gente vê no livro, muitos foram recebidos lá exatamente para poder eles serem melhor tratados, tudo isso por causa do sufoco que estava lá na colônia deles. Então, existe esse intercâmbio também muito bacana, né? que o Brasil recebeu muitos desses nossos irmãos desencarnados, né? Na colônia Nosso Lar. E pode ter recebido em outras também. Então, existe esse lado também. Agora, o normal é a gente voltar de onde nós viemos, né? Porque é lá que está toda a nossa programação, lá que está toda a nossa ficha, corrida, está todas essas coisas, né? Não dá para a gente enganar, não. Tem que ser onde a gente estava mesmo. E na Segunda Guerra, em setembro de 1939, o Brasil já participava da Segunda Guerra, uma colônia espiritual chamada Moradia, que está na segunda esfera, a primeira era São Paulo, na segunda esfera está a colônia Moradia, eles comunicavam o planeta Terra sobre a guerra. O risco, tudo que tinha, e o ódio que tinha, a mortalidade na Europa, a colônia atacada. Então, essa colônia espiritual, colônia Moradia, nos avisava. Mas tem mais alguma pergunta? Senão o tempo está passando. Tem outros personagens, outras entidades espirituais que gostaria de falar, por exemplo, sobre a ministra Veneranda, ministra do Ministério da Regeneração. Ela visualizara o Cristo, o Consolador, Redentor, Imortal, com a sua sublime ternura e orientador da humanidade. A ministra Veneranda, com a sua sublimidade, com a sua espiritualidade, ela visualizara o Cristo, o governador do planeta Terra. Mas ela não gostava que falasse. Ela e o governador que tivessem, não vou dizer privilégio, mas esse merecimento de visualizar o Cristo. E ela, o trabalho dela, 1 milhão de horas. Fora recebida uma medalha também, mas não é só no Nosso Lar. Mas ela também, no Nosso Lar, dedicou muito seu tempo e ela foi, então, essa ministra. Ela criou também o Salão Verde, o Salão Natural, nesse ministério, onde o governador ia fazer palestra, outros desencarnados iam também participar de estudo, de palestra. O Chico, com certeza, participou. Tudo o trabalho da ministra Veneranda. Ela, a ministra, assim, mais de 1 milhão de horas, mas ela estava pela vontade dela. Ela poderia estar em outro ministério da União Divina, não, mas ela, pela intimamente, ela queria trabalhar na regeneração, trabalhar como ministra da regeneração e com os trabalhos assim memoráveis, ministra venerada. Deixa eu ver. Lisa, nós já falamos, Lisa é esse enfermeiro, e ele que deu o primeiro passe em André Luiz. Lisa, assim, foi falado sobre o umbral, nós falamos sobre o umbral, e o meio de transporte na colônia espiritual é o aeróbus. O aeróbus, o André Luiz, encantado, né, quando, junto com Lisa, indo para a sua internação, indo para o seu Ministério do Auxílio. Então, o aeróbus é esse veículo, meio de transporte, veículos para grandes trabalhadores, porque a colônia espiritual, a colônia Nosso Lar, ela é essencialmente de trabalho, de estudo, preparando-nos para novas reencarnações. Em 10 anos, apenas 4 ascenderam à União, Ministério da União Divina. O que mais que eu tinha que falar a respeito disso aí? Bom, tem mais pergunta também? Jorge, Carlinhos? É. Tem mais pergunta? Não, as perguntas terminaram, a gente vai para um outro. Agora nós vamos aqui para um bloco, né, comercial, e a gente volta para o encerramento, doutor. Mas aí tem alguma. Nós vamos interagir ainda vai demorar um pouquinho, tá bom? Mas

Voltamos aqui com o Momento de Cavalho. Eu falei sombras da alma. Eu só coloquei esse tema porque eu achava que era sombras mesmo, mas depois eu vi que é sobras, né? Mas serviu para isso, para nós aqui. Mas eu falei sombra porque está escrito sombra, eu vou corrigir aqui. Mas sobras da alma ficou legal também, que eu entendi como uma receita também daqui, do que nós devemos fazer, né, doutor? Sim. O tema, então, seria para comentar sobre sobras da alma mesmo. Ou seja, a essência da alma. Eu posso começar? Tem mais alguma pergunta? Posso começar a falar? Não, é em cima desse tema que foi... Só dar uma comentada em cima disso que foi colocado aqui. Tá. Interessante. Como sobras, ou como sombra, ou como essência, ou essência que se encaixa bem também, o próprio Santo Agostinho já dizia, esse pensador, ele dizia que conheça-te a ti mesmo. E o Evangelho segundo o Espiritismo tem essa passagem, conheça-te a ti mesmo. Ou seja, conhecer a nossa essência. Conhecer... Não entendi. Conheça-te a ti mesmo. E depois, após o nosso conhecimento, as leis de Deus, a imortalidade, o Espírito como o Espírito como a essência, tá? E aí continuamos, né? Ajuda-te, o Evangelho fala também, ajuda-te que Deus te ajudará. Ou seja, é a nossa parte. A partir do momento que nós identificamos os nossos erros, nossos erros e os nossos acertos, nos erros, nessas sobras, nós vamos procurar melhorar, identificar e melhorar, sim, através da nossa reforma íntima. Que essa reforma íntima, sabe, é um processo educativo. Nas leis de Deus tudo é perfeito, é perfeição, mas nós temos que ir em busca dessa perfeição. Conheça-te a ti mesmo, e a nossa reforma íntima, então, que vai ajudar nisso. Então, e uma coisa importante também sobre os nossos defeitos, por exemplo, os morais. Aconteceu com o André Luiz, né? Sobre as humilhações, o arrependimento, que o arrependimento é um tesouro, mas o arrependimento não anula a infração, mas ameniza. Alguém que tirou a vida de alguém, o tesouro do arrependimento o ameniza, mas não vai anular a infração perante as leis de Deus. Isso é bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo, que essa justiça divina, ela é perfeita. Perante a justiça divina, não existe esse tráfico de influências como nas leis humanas. Uma outra coisa dentro desse comentário é que nunca é tarde para mudar. Há o tempo certo para mudar. E que tudo na lei de Deus, sábias e perfeitas e imutáveis, tem a sua utilidade, tem o seu tempo certo, o tempo útil, isso tem. E nós aprendemos no Evangelho também que a semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Essa semeadura é a prática do bem. Essa semeadura, que somos livres, é a caridade, que é o que dá vida para a alma. Tomemos o exemplo que o André Luiz nos disse. Amigos da terra, antes de atravessar a grande sombra ou o jogo escuro da escuridão, o jogo escuro dessa vida, vamos praticar a caridade, que são luzes. Para cada obra que nós praticamos, são luzes que estão em torno da nossa jornada. Jornada nossa que não começa agora, nesta existência, no primeiro choro e não termina no último suspiro. A nossa jornada começou há milênios, através do princípio espiritual, que foi o pensamento, o princípio espiritual foi plasmando todas essas necessidades e essas virtudes. Então, o importante é que nós, que já demos esse primeiro passo, nesses deveres, que nós perseveremos nessa prática do amor, da bondade, da caridade, da esperança e da humildade. E também do perdão. O perdão é importantíssimo. Quem não sabe perdoar não é digno de receber o perdão. Quem não sabe reconciliar não é digno de receber a reconciliação. E, para terminar, quem não sabe amar, o amor divino, não é digno de receber o amor. Esses ensinamentos claros pelo Jesus. Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia. Às vezes, agora, as pessoas me falaram, ô Figueiredo, volte para Jesus, porque ele está voltando. Eu falei, eu nunca me afastei de Jesus. De Jesus, não há necessidade dele voltar, porque o seu evangelho consolador está aí através do Espiritismo. E aí eu perguntei para ele, Jesus, se voltar, não vai voltar, não há necessidade, ele teria necessidade de ter um pai, uma mãe, ou seja, renascer, passar por um processo de gestação com uma mãe. Aí ele me respondeu, sabe que eu nunca pensei nisso? Pois é, mas não há necessidade, para concluir, não há necessidade de Jesus voltar. Jesus está muitíssimo bem no seu reino de amor, de fraternidade, quando ele dizia que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. O meu reino não é deste mundo. O meu reino, dizia Jesus, é do mundo espiritual, da fraternidade. Muita paz para todos nós e que brilhemos as nossas luzes com a nossa prática, com a nossa vivência espiritual. Que assim seja, graças a Deus. A gente passa a palavra para fazer despedidas, tá bom? Cris, vamos falando aqui da tarde da pizza, no dia 24 de maio, da pizza da Uba Valley, né? Da Uba Valley. Então, dia 24 de maio, das 14 às 16 horas, é a retirada, né, em prol da Uba Valley. Então, temos que comprar antes através do telefone 99665-1314. 99665-1314. Então, Uba Valley, e a retirada é lá na Casa de Caridade Pai Jeremias e Vó Catarina, Rua Deocluciano Borges de Oliveira, número 136, Jardim Santa Inês. Mas o interessante é vocês pegarem o telefone 99665-1314 e encomendar a pizza lá, que as pizzas são deliciosas. Nós teremos também, no mesmo dia, no dia 24, o caldinho da CAM, né? Que vai ser lá na AME, Associação Materna. O que é CAM mesmo? É mocidade, é... Comissão, né? É. Clube Atlético Mocidade? Não. É uma coisa assim, das mocidades, é a reunião das mocidades, né? São unidas. Então, dia 24/5, das 19 às 22 horas, lá na AME, Associação Maternal Espírita, Rua Doutor Oscar Strauss 350, né? Faça sua reserva também. O telefone é 99782-2522. 99782-2522. Teremos lá para você comer lá ou então ir buscar também, né? Lembrando também que no dia 28 de junho, nós teremos também o caldinho da Feira do Livro Espírita, que será também lá na AME. Então a gente já está falando, nas próximas semanas a gente continua falando mais, porque mas para não confundir com esse caldinho que tem agora dia 24. Então, no dia 28 de junho, não é de maio, não. Dia 28 de junho teremos o caldinho da Feira do Livro Espírita lá na AME também, né? Cris, vamos para os nossos aniversariantes? Lá da Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos no dia 20 o Aderc da Silva Filho e também no dia 20 o Adilson José de Almeida. Esses dois são voluntários da Fraternidade Paulo de Tarso que faz aniversário no dia 20. Dia 18 de maio, hoje, portanto, quem faz aniversário é nosso querido amigo Mário Vinhas. Mário Vinhas fazendo aniversário hoje, né? Um ícone nosso aqui da doutrina na nossa cidade, todo mundo adora ele. Parabéns, Mário. Também aniversário hoje, como já foi falado desde o começo, aniversário de casamento do Rui e da Regina. Também parabéns para o Rui, 57 anos de casado, e para a Regina também. Dia 19, Quem faz aniversário é nosso irmão Edson Barbosa, também faz aniversário. Ontem teve trabalho lá no Recanto de Luz e Irmã Sheila. Né? Dia 19 é o Felipe Lombissani. Ele é sobrinho da Antônia Varotto. Né? Dia 21, quem faz aniversário é a doutora Rose Nascimento, lá do Espaço Camilo Salgado, lá de Santana. Grande abraço para a doutora Rose. E dia 23 é o Leonardo Miciele, também sobrinho da Antônia. A gente deseja paz e alegria no coração de todos. Pessoal que está aqui por perto, se for fazer uma festinha, chama a gente para comer um salgadinho, tomar um refrigerante, uma coisa assim, né? Então, tá bom. É isso aí. Eu sei se tem mais algum aniversariante para falar. Não. Aqui não. Você tem piano? Aqui não. Vamos para a dica? Bora. Doutor Benedito, nesse momento a gente pede para o senhor dar uma dica. A dica pode ser de um livro, a dica pode ser de um filme, a dica pode ser de um seriado. É a dica que o senhor desejar passar aí para os nossos internautas, para os nossos vivencianos. Peraí. Pronto, pode falar. Oi? Isso, agora sim. Eu sou apaixonado pela coleção do André Luiz, pelo Nosso Lar. É o que eu mais leio e estudo para ensinar. Leio também Paulo Estevão. Estudo Paulo Estevão. E o terceiro livro é o Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos. Mas isso aí já tá bom, Rui? Não, tá bom, claro. Uma dica já tá bom, você já deu três, mas pode dar 10 se você quiser, não tem problema também não. Não, só para terminar, que eu não falei, a respeito do repouso no nosso lar, o repouso ele é moral. E a respeito do que sofre, são angústias morais. E a respeito da música. Na música, nós no mundo espiritual somos sensíveis à música. O campo da música, Lise levou André Luiz para o campo da música, onde apresentou a sua noiva, Lacínia. Mas eu acho que para fazer muita coisa, minha gratidão para todos vocês, para apresentadores e os ouvintes, e muita paz, e que continuem brilhando as nossas luzes. Tá bom, doutor. Não vai embora ainda não. Espera um pouquinho aí, tá bom? Então, agora tem a arte. Isso, só... Já tá aí no fundo. Foi uma arte no umbral aí, né? Uma imagem, né? Criada pela internet em inteligência artificial. E aí Jesus, eu vejo Jesus ali subindo e salvando almas, né? Bem, aqui tá meio ruim de ver, mas tá compartilhado também no Instagram e no Facebook. E aí a gente consegue ver melhor aí a imagem, tá? Muito bom, ficou muito bem feito. Né? Ficou bem legal. Deu medo, né? Mas ficou então, ficou bem... Se não colocasse Jesus ali, a gente morria de medo, né? E tá escuro o ambiente. Tá bem... Bem sombrio. Exatamente. É, sombrio. E aí vamos falar da enquete, né? Agradecer a todo mundo que participou. Você acredita que o umbral é apenas um estágio transitório e não um destino final dos espíritos? Então, 98% foram 92 votos, 98% disseram sim e 2% disseram não. Piero? É isso aí, a gente agradece a participação de todos, a gente pede que continue compartilhando, curtindo, né, os canais da Rádio Vivência, YouTube, Instagram, Facebook, curtam, compartilhem com amigos, familiares, para ajudar aí na divulgação dessa doutrina maravilhosa. Um excelente domingo a todos. Agradecer também, gente, um abraço, um bom domingo a todos. Doutor, a gente quer agradecer a sua presença mais uma vez, né, aqui conosco. Tenho certeza que foi muito esclarecedor. A gente sabe o estudioso que o senhor é de todas essas obras que o senhor fala, né? É sempre uma aula aqui para todos nós e também para os nossos internautas, para os nossos vivencianos. Então a gente agradece e passa a palavra aí para o senhor para as suas despedidas aqui da gente hoje. Cris? Eu assisto... Ah, já posso falar? Pode, pode. Você sabe, eu assisto todo domingo. Para mim é uma escola dominical, vivência espírita. Participo, não faço pergunta, mas eu participo, gosto muito, aprendo sobre a finalidade do espiritismo. E durante a semana, tudo, a bem da verdade, eu sou muito afetivo, muito emotivo, igual a André Luiz, né? Choro muito, tá? E eu sinto saudade de vocês. Sinto muito mesmo. Aqui a minha gratidão pela participação. Eu me transbordo, me emociono. Eu estou muito alegre e feliz por participar. Eu não participo mais em função que eu tenho que me cuidar também da saúde toda. Eu tenho feito muita palestra, graças a Deus. Eu sinto muita, como é que eu vou falar, muita intuição do André Luiz. A sintonia com o André Luiz. Não só com ele também. A minha imortal gratidão a todos vocês, viu? Eu estou muito emotivo, emocionado de ter participado desse programa. Um abraço para todos vocês. Doutor, tenho certeza que a gente tem a mesma consideração com o senhor também. Há muitos anos a gente junto aí. Quantos programas o senhor já fez aqui para nós, né? Quantos esclarecimentos o senhor trouxe, né? Eu falo aí para todo mundo, onde eu vou, que para mim o senhor é um dos maiores conhecedores que tem de Paulo Estevam, para mim, dos que eu conheço por aí pelo Brasil, né? E é sempre uma alegria ter o senhor aqui, e para nós é uma fonte de sabedoria mesmo, ter o senhor passando as informações para todos nós. Então a gente agradece bastante mesmo. Muito obrigado. Deixa eu ler aqui para encerrar, então, falando em Emmanuel, né? Do livro Palavras de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier. Encerrando aqui a mensagem do dia 18 de maio. O quadro material que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Emmanuel, capítulo 5, A Necessidade da Experiência. Rui, obrigado aí. Quem estará conosco a semana que vem? Domingo nós teremos aqui o Daniel Gomes, mais o Felipe, que é lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Eles vão falar culpa ou responsabilidade na visão espírita, né? Então, estará conosco o Daniel e o Felipe. Bacana. Carlinhos, suas conclusões finais aí e uma prece de encerramento para a gente, por favor. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rui. Obrigado, Cris. Obrigado, Piero. Obrigado, Tião Varoto. Obrigado ao Rodrigo, obrigado ao Silvio que estiveram conosco hoje nesse maravilhoso programa Vivência Espírita. Em especial, agradecer ao Dr. Benedito Figueiredo pelo carinho, pela generosidade de nos passar o conhecimento que estuda tanto e se aprimora tanto na evolução, trazendo-nos a evolução espiritual que precisamos através das suas palestras abençoadas. Agradecemos a presença da família vivenciana conosco. Desejamos um ótimo domingo com o seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, que é a base da sociedade e é o nosso tripé para a evolução espiritual. Agradecidos mais uma vez, Senhor Jesus, vos pedimos que nos envolva com seu manto de luz, trazendo-nos sempre, através do Evangelho Redivivo, os esclarecimentos que precisamos para que nossa jornada continue leve, com nosso fardo suave, e que possamos assim, Senhor Jesus, segui-lo como exemplo e modelo de nossa caminhada, procurando nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Rogamos que nossa Mãe Maria de Nazaré nos envolva com seu manto de luz, trazendo-nos, Senhor, a proteção, a paz e a calma na alma que buscamos para os nossos momentos conflitantes e momentos de aprendizados através da dor, que nos eleve e nos sublima momentaneamente. Agradecidos mais uma vez, Senhor, vos pedimos. Mestre, como sempre ampara-nos nos momentos difíceis, companheiro de caminhada que nos propõe sempre o crescimento através do aprendizado dolorido e dificultoso, pelos quais passamos através do nosso corpo físico e de nossos sentimentos que tanto nos promove. A reflexão, a rever conceitos e colocar em prática o seu ensinamento abençoado. Agradecidos mais uma vez, Mestre, de joelhos em espírito vos pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vós é o reino, o poder e a glória para tudo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor. Aquele homem que vai levando aquela cruz, o que foi que ele fez para ser maltratado assim? Os pés descalços tropeçando as pedras do caminho, esta ferida pela coroa de espinho. Vejo em seu olhar doce ternura, todo seu ser irradiando tanta paz, aceitando o seu destino resignado, confortando aos que estão desesperados. Aquele homem é Jesus de Nazaré, e se diz Filho de Deus, nosso Senhor, que veio ao mundo para salvar a humanidade, veio pregar seu evangelho da verdade. Encontrá-lo foi minha grande felicidade. Deixei o ódio para conhecer o amor. Sequei as lágrimas, abri o meu sorriso. Tive alegria, esqueci a minha dor. Agora tudo está consumado. O seu corpo pendente da cruz, mas através dos seus ensinamentos, deixe as trevas para viver na luz. Agora tudo está consumado. O seu corpo pendente da cruz, mas através dos seus ensinamentos, deixei as trevas para viver na luz. Mas através dos seus ensinamentos, deixei as trevas